de barbas brancas, de olhos azuis, com um jeito muito querido, muito simpático. Ele chamou por mim e falou que poderia me ajudar. Aplicou-me passes nos olhos e até hoje eu devo a minha visão a Bezerra de Menezes. E prometi a ele todas as semanas trazer provimento, alimento a essa instituição, porque eu é que sou devedor aqui e não credor. Em outra oportunidade, Francisco Cândido Xavier estava visitando uma comunidade muito pobre, que ficava refugiada debaixo de uma ponte, a alguns quilômetros da cidade de Uberaba. Ele e um grupo de amigos visitavam aquele grupo de pessoas muito simples, passando necessidades regularmente. E naquele dia em que ele ia visitá-los, naquela noite fatídica, não havia sequer um quilo de alimento para levar. Eles estavam completamente vazios de provisões. Chico ora a Bezerra de Menezes. Bezerra, hoje a nossa visita ao grupo que fica debaixo da ponte, e nós não temos nada, doutor Bezerra, para levar. Doutor Bezerra, ele aparece, ele diz: Chico, coloque algumas garrafas de água aqui na frente e nós iremos frutificar. E nela terá alimento, nutrientes e medicamentos. Leve pelo menos a água para esse povo tão necessitado. Chico leva aquelas garrafas de água. Seu grupo se dirige à comunidade que ficava debaixo da ponte. E chegando lá, vão falar para todos: meus amigos, infelizmente, hoje nós não podemos trazer nada, nem um quilo de alimento, nem um quilo de arroz, remédios, estamos completamente vazios, todas as nossas despensas foram utilizadas, nós não podemos trazer nada. Mas Chico pediu a doutor Bezerra de Menezes, e ele nos enviou essas garrafas de água fluidificada, que irão nos ajudar a passar esses momentos de dificuldade. Então, um daqueles necessitados, um homem, levanta-se e diz: mas como vocês têm coragem de vir aqui e não trazer nada? Como é que vocês querem ser nos ajudar se não trazem nada? Trazem garrafas de água? Mas uma senhora também da plateia, compadecida, levanta-se e diz: não, meus irmãos, ele sempre vem nos ajudar. Nós sabemos do trabalho que eles fazem em toda parte. Infelizmente hoje não foi possível trazê-los, vamos ficar com a água que Bezerra nos enviou, vamos compreender. E naquela hora que está aquela discussão, em cima da ponte passa um caminhão, estaciona, buzina, fom-fom. Todos param a discussão, um deles vai até em cima da ponte, o motorista desce do caminhão e diz: quem aqui é Chico Xavier? Ah, Chico Xavier é um dos que está ali embaixo da ponte. Pois chame-o aqui, tem uma encomenda para ele. Chico sobe a ponte. O motorista diz: seu Chico Xavier, é você? Sou eu mesmo. Seu Chico, eu estou trazendo essa carga de um empresário de São Paulo. Ele teve o seu filho curado graças às suas orações, a uma visita que ele fez aqui em Uberaba alguns meses atrás. E ele me encarregou de trazer um caminhão de alimentos para entregar aos pobres e necessitados. Chico sorri, é aquela festa, todos sobem no caminhão para descarregar, e ainda sobra muito mantimentos para levar aos outros grupos necessitados. Mas antes do motorista sair, Chico lhe pergunta: mas como foi que o senhor me descobriu aqui, me perdoe? Porque não havia ninguém em casa, ninguém sabia onde eu estava, nesse lugar distante, debaixo da ponte, como o senhor me encontrou? O senhor não mora no endereço tal? Sim, eu moro nesse endereço. Mas não havia ninguém em casa. Havia, sim, senhor. Na hora que eu cheguei nesse endereço, havia um senhor lá, um velhinho, de barbas brancas, de olhos azuis. E eu perguntei: onde é que é a casa de Chico Xavier? Ele disse: é aqui mesmo. E onde ele está? E ele disse exatamente o caminho onde o senhor estava, aqui debaixo da ponte. Era Bezerra de Menezes.